Sutileza, serve minha mesa, um banquete com inimigo. Se a guerra tem requisito, eu vou correr o risco. Tragas as algemas, monte o cenário. Liga os holofotes, começa o espetáculo. Tô na via crucis, pronto pro calvário. Seguidor de Cristo, tipo nervo de aço. Levante o seu exército e manda me prender. Que vem o seu império, é só querer. Vou soprar nos seus ouvidos as poeiras do deserto. Na ira sem refrigério, eu não vou temer. Não sigo seus critérios, eu não vou temer. Faça suas leis e manda me prender. Se morrer for preciso, é só querer. Vem me prender. Então pode, então pode, vem me prender. Se aqui na crista, crime, vem me prender. Vem me prender. No caos dos que não temem, fragela carne, covarde não me convence. Tipo perseguidor de arma, fada e algema, louco que rouba a cena. Seguir a Cristo é crime, então me enfrenta. Manda me prender, é só querer. Eu não vou temer. Venha quem vier, prenda se puder. Eu tô de pé, do jeito que Deus quer. É só querer, a guerra irei vencer. É só querer, o inimigo irá temer. Querem me combater, não podem me deter. Eu corro risco, persisto até morrer. Tragam as algemas, eu não vou temer. Servir a Cristo é crime, vem me prender. Servir a Cristo é crime, vem me prender. Sincero abraço, meu irmão, Cristo no coração. Na palavra perdão, cristão, exemplo bom. É, cê quer, sempre tem a paz de Cristo, amém. Vocação, discipulado na fé, o bem. Eu não vim revogar, quero a Bíblia seguir. Praticar o que é justo, sem temer os cair. Só Deus é por nós, nós juntar até o fim. Então por que te temer, se o melhor tá por vir? Pode oprimir, perseguir, me matar, me prender. Mas eu não vou morrer, se Cristo vive em mim. Lá no céu vou entrar, vou estar, vou cantar. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Seguir a Cristo, me prender. Então pode, vem me prender. Seguir a Cristo, é crime, vem me prender. Então pode, vem me prender. Seguir a Cristo, é crime, vem me prender. Então pode, vem me prender. Seguir a Cristo, é crime, vem me prender. Então pode, vem me prender. Seguir a Cristo, é crime, vem me prender.